Graça e paz para os irmãos, amém? Já sou da casa, né? Já sou da casa, mas muitos perguntavam onde é que eu estava, porque nunca mais eu vim. Estou em Fortaleza, estou pastoreando uma congregação lá em um dos bairros mais violentos do Brasil, Bom Jardim. Até Daniel esteve lá, mas a Aninha, e viu que realmente lá a barra é pesada. De vez em quando tem polícia para cima e para baixo, ou algum morto assim, em algum lugar. E assim que eu cheguei lá, me fizeram tanto medo que eu não queria nem sair dentro da igreja. Que eu moro em cima da igreja, um apartamento que tem em cima. E uma vez eu estava na porta da igreja, esperando começar o culto, sexta-feira. De repente, para o ônibus, que fica bem na porta da igreja, tem uma parada. Quando o ônibus para, as duas pessoas que estavam lá paradas, eram dois assaltantes. Entraram no ônibus e disseram que era um assalto. As pessoas correram para dentro da igreja. E as minhas pernas começaram a tremer. Então, a barra é pesada, mas Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E também a congregação, ela existe lá há 13 anos. Uma grande congregação. Faz parte da Igreja Central de Fortaleza, que este mês está fazendo 127 anos. Foi a primeira igreja evangélica em Fortaleza, foi a presbiteriana. Foi um obreiro que saiu de Recife e foi implantar esse trabalho lá. Obrigado. E depois veio um missionário de outro país e deu continuidade à igreja presbiteriana ali em Fortaleza. E trabalhamos também com um projeto social, fica numa rua atrás da igreja, com parceria com a Compesso, que é um grupo de americanos que mandam o sustento. E ali nós pegamos crianças pequenas, até os 18 anos já vão direto para o emprego. Então nós temos 500 jovens trabalhando, eles trabalham e participam das aulas ali no projeto. Também da reforço escolar, grafitagem, informática. É um projeto muito abençoado. Não só a presbiteriana, como várias denominações trabalham com projeto social lá em Fortaleza. E Fortaleza me deu 10 quilinhos a mais, né? Então, só de baião de dois. Aninha tentou comer lá, mas não foi muito gostoso, não. Foi, Aninha? Mas não foi o que você esperava. Tudo bem. Irmãos, abram a sua Bíblia no primeiro livro do Velho Testamento. Gênesis capítulo 21, verso 8 até o verso 21. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: Isaac cresceu e foi desmamado. Neste dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dará luz a Abraão, caçoava de Isaac. Disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atendes a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência, mas também do filho da descendente. Filho da serva, farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. O verso 14. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pôs nas costas de Agar e deu-lhe ao menino, e o despediu. Ela saiu andando, arrastando pelo deserto de Betel. O 15. Tendo-se acabado a água do óleo, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se foi, sentou-se defronte, à distância de um tiro de arco. porque dizia: assim não verei morrer o menino. E assentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus clamou do céu a Agá e lhe disse: que tens, Agá? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí aonde estás, erga-te, levanta-te, o rapaz, e segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu e habitou no deserto, e se tornou flecheiro, habitou no deserto de Pará, e sua mãe o causou uma mulher da terra do Egito. Deus, obrigado pela tua palavra, abre o nosso entendimento e fale ao nosso coração. É isso que eu te peço, com perdão de nossos pecados. Amém. Eu falei um pouco do medo que me foi colocado por causa do bairro lá do Bom Jardim, um bairro onde a miséria e o tráfico é muito forte. E de tanto que eu ouvi falar das desgraças daquele bairro, da situação daquele bairro, que tem 104 mil habitantes em um bairro, muitas vezes o medo não queria deixar eu sair de casa. Eu era dominado pelo medo. Dominado pelo medo. A minha pergunta, como tema nesta noite, é: qual é o seu maior medo? Qual é o seu maior medo? Todos nós temos medo, porque somos humanos. E como humanos que somos, temos bastante sentimentos, emoções. Um dia eu peguei um livro de um pregador aí nacional, neopentecostal, e o título do livro era Medo, Feche Essa Porta. Nesse livro ele diz que o cristão não pode ter medo, que o verdadeiro cristão ele não sente medo, que o verdadeiro cristão ele não tem medo de nada, ele enfrenta tudo e ele vai. Mentira, heresia. Porque esse próprio pregador, quando ele está em enrascada, quando ele está em situações difíceis, ele busca ajuda nas pessoas que ele conhece, nos políticos, e na riqueza que a igreja dele tem, e até na TV, e ele consegue desviar de algumas situações que ele sente medo. Então ele mesmo tem medo. Então ele está dizendo uma coisa que não é verdade. Está pregando uma coisa que ele não vive. Todos nós temos medo. Mas a pergunta é: qual é o seu maior medo? Eu tenho vários medos. Um dos medos que eu tenho é de aranha caranguejeira. Pode até dizer: ah, é mulherzinha, com medo. Deixa chamar de mulherzinha. Mas eu tenho medo de aranha caranguejeira. E lá na igreja, só em City Mesh, apareceu umas quatro. Tamanho da minha mão. Então a bicha é feia e causa medo mesmo, causa pavor, cobra, pode ser até de brincadeira ou sal de perto. Então, é um dos medos. Alguns aqui têm medo de ficar velho e não casar, de passar dos 30 sem casar, né? É o medo. Medo de ficar inválido em cima de uma cama, dependendo de pessoas. Medo, tem pessoas que o medo é tão presente na vida dela que ela se tranca em casa. Tem uma senhora que eu fui visitá-la, uma jovem, fui visitá-la lá no bairro, e ela está com depressão e ela não coloca o pé fora de casa. Do terraço ela não sai, porque ela tem medo. Porque ela trabalhava no lan house do tio dela e foi assaltado 3 vezes, e aquilo criou um choque, um pânico na vida dela, e através desses assaltos hoje ela é dominada pelo medo, está tomando vários remédios, está engordando muito. Tudo através daquele medo, a presença do medo muito forte na vida dela. E ela não sai de casa. Então, temos medo. medo de sair muito cedo e não ser assaltado, medo, a mãe tem medo quando o filho sai e chega tarde, enquanto o filho não chega, a mãe não dorme, medo do filho não chegar, medo das amizades que o filho tem, medo de ter um câncer, medo de ir ao médico fazer um exame e o médico dizer que está com uma doença. Temos medo. A Bíblia, ela mostra essa história de Agar. Alguns já conhecem a história de Agar. Uma mulher que era do Egito. Quando Abraão e Sara estavam no Egito, que Faraó manda embora Abraão e Sara, e Faraó dá de presente para Sara uma escrava. Dá Agar como escrava de Sara. Chega um certo tempo que Abraão não pode ter filho. Abraão não podia ter filho porque já era velho e Sara era estéril. Sara cria uma situação e convence o seu marido a deitar-se com a empregada para que ele pudesse ter um filho, já que ela, sua esposa, não podia dar essa alegria a Abraão. E agora Agar tem os filhos, Ismael, o filho cresce, passa a ter direito na herança de Abraão, e agora Agar já não se sente mais empregada, já não se sente mais escrava, mas agora também tem parte na herança. Agora também é uma patroa, porque ela tem um filho do patrão. E chega um tempo que a Sara começa a caçoar, a rir daquele menino, daquela mulher, e diz: olha, Abraão, manda essa mulher embora, despede ela e o seu filho. E Deus aprova aquela atitude, e Deus fala para Abraão: olha, faz tudo isso que ela está dizendo, manda o menino embora, despede o menino. Abraão obedece aquela voz, coloca água sobre o ombro dela, pão e água, e despede aquela mulher. E ela vai naquele deserto com o seu filho, e a água acaba, o pão acaba, como que eles iriam sobreviver? E diz a Bíblia no texto que nós lemos, que aquele menino agora está fraquejando, aquela mulher agora está fraquejando, e ela afasta o menino, coloca debaixo de uma árvore, fica distante do menino, para não ver o menino morrer de sede. E é naquela hora que Deus se apresenta e diz: olha, não temas, não temas. E Deus mostra a ela ali o refúgio, ela enche o seu odre de água e continua caminhando. Qual era o maior medo de Agar? O maior medo de Agar era de ver o seu filho morrer de sede. Como eu já falei, nós temos vários medos, mas sempre tem o maior medo. E às vezes aquele medo que tem nos dominado, que tem nos impedido de caminhar, que tem nos impedido, às vezes tem pessoas que têm tanto medo de falar, é uma pessoa inteligente, capacitada, que tudo que ela lê, ela consegue descobrir o que o autor está dizendo em poucas páginas de um livro. Uma pessoa muito inteligente. Mas o medo de falar para alguém, de ensinar alguém, de vir à frente. Tem pessoas que têm tanto medo de pegar no microfone como esse, que ela já chega aqui tremendo. Impede, às vezes, dela crescer, dela tomar outro rumo para a vida dela. Medo. Medo de tentar o vestibular, porque ela estudou em escola pública, e ela não estudou em escola particular, e se acha incapaz. Eu não vou tentar porque eu não vou passar, e aquilo vai dominando a pessoa, e ela vai cada vez mais se sentindo incapaz, miserável, derrotada, e não dá um passo à frente, porque o medo diz para ela que ela não pode, que ela é fracassada, que os seus pais são pobres, que os seus pais fraquejaram na vida, e ela também vai fraquejar. E por isso ela não dá um passo a mais. Tem medo. Dá Talvez ela é dominada pelo medo, porque pessoas que estão ao seu redor trazem esse tipo de palavra, semeiam esse tipo de sentimento no coração dela, na mente dela, e dizendo que ela não pode, você não pode ser mãe, então você vai morrer no parto, porque as pessoas da sua família têm esse problema, e você vai morrer de diabetes, você vai morrer de coração, porque o teu pai morreu de coração, e você vai passar por isso, vai passar por aquilo, e o medo vai tomando conta, vai tomando conta. Eu lembro que uma tia minha, aqui em Prazeres, o marido dela não dormiu em casa e alguém entrou por trás da casa dela e foi roubar um vaso sanitário do banheiro. Eu acho que hoje em dia não se rouba mais isso, né? Antigamente não podia deixar um vaso sanitário à toa que o pessoal levava. Podia até estar usado. E ela dentro de casa só, mas um menino pequeno, e ela disse que o bandido entrou, foi atrás do quintal, pegou um pedaço de ferro e começou a bater para arrancar o vaso do piso. E ela dentro de casa escutando tudo aquilo. E ela disse que a sensação do medo era tão forte que ela não conseguia nem abrir a boca. Porque o medo a dominou. Não podia ligar para ninguém, não podia fazer nada. Ficou, se levantou, sentou na cama e dali não podia fazer movimento nenhum mais. Ficou dominado. O medo a dominou. Tem pessoas que não casam, não é porque não aparecem bons partidos, mas não casa porque tem medo de não dar certo. E se não der certo? Porque mamãe não foi feliz no casamento. Porque titia não foi feliz. A minha família, mulher nenhuma é feliz no casamento. E deixa com que isso lhe domine, faça parte da sua vida muito presente e dirija seus passos. H teve medo, mas Deus estava com H. O anjo do Senhor, uma teofania, uma manifestação ali, Jesus Cristo, presente naquela situação, porque somente Jesus pode nos libertar dos maiores medos de nossa vida. Às vezes tem pessoas que se converteram, mas o trauma da infância ainda não foi trabalhado. E aquilo ainda é muito presente na vida dela ou na vida dele. Mas eu quero te dizer que você hoje tem Jesus na sua vida. E através dele nós podemos vencer qualquer medo. Qualquer medo. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém, igreja? Naquela hora que H pensou que tudo estava perdido. Agora o menino vai morrer. Eu não quero ver o menino morrer. Era o maior medo que ela tinha. Quando Abraão disse, vai embora, ela não resistiu. Ela pegou o pão, pegou a água e foi embora. Mas a água acabou. E quando nós pensamos que tudo está perdido. Quando alguém olha para nós e diz assim, já era. Coitado, Fábio. Fábio chega a estar magro. Chega a estar chupado. E agora, né? Às vezes até bate assim, Deus é contigo. Eu vou orar por você, mas quando vira as coisas, coitado, que situação ele está passando, né, rapaz? Tem pena. Parece que duvida que Deus está na vida daquela pessoa. Tem uma música que eu gosto, que diz que quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. É Deus. É Deus que na hora que eu penso que está tudo perdido, quando eu já estou pronto para entregar as minhas armas, para desistir, para deitar no lamaçal, é nessa hora, quando eu não tenho mais forças, quando a água do meu odre acabou, quando o meu pão acabou, é nessa hora que Deus se apresenta e diz, eu sou na tua vida. Enquanto eu tenho água, enquanto eu tenho pão, eu me sinto, enquanto eu me senti forte, enquanto eu me senti protegido, Deus não pode agir na situação. Deus só vai agir nessa situação que você está vivendo quando você estiver totalmente na dependência dele. Foi a situação que H se encontrou. Quando acabou toda a água, não tinha mais água, não tinha mais pão. Aí o anjo aparece e diz: Agar, não temas. Não temas. Porque eu ouvi o choro do menino. Deus tinha negócio com o menino, porque o menino era filho de Abraão, que o Deus fez aliança com ele. Amém? Eu ouvi o choro do menino, por isso eu vim. Não temas. Deus começa agora a agir com providências na vida dela. Primeiro, ele deu-lhe uma confiável palavra de encorajamento. A primeira providência de Deus na vida de Agar foi encorajar. E quando Deus fala conosco, irmão, é diferente daquelas tapinhas nas costas. Deus está contigo. Não faça besteira, não. Tenha calma. É diferente. Quando Deus diz para mim e para você que está conosco e que nós não devemos temer, é diferente. Não precisa ninguém sapatear, machar, falar com as línguas aí. Não, não precisa nada disso. Quando Deus fala ao nosso coração, naquela hora Ele nos fortalece. Naquela hora você fica diferente. A primeira providência de Deus foi dar essa palavra para ela. A segunda providência de Deus foi suprir e dar força para ela. Supriu o que ela estava precisando. Deu forças para ela, para que ela pudesse levantar o seu filho. Às vezes tem um chefe da família que ele tem medo. Mas ele tem que ser forte, porque existe uma família que depende dele. Existem pessoas que dependem dele. Às vezes o pastor está com medo de uma situação, mas ele quer se mostrar forte para a igreja. Ele quer se mostrar o super pastor, o super homem. E ele acha que pastor não chora. O que é que as pessoas vão pensar se eu chorar? O que é que as pessoas vão pensar se eu falar que estou com medo da situação? Por isso que a situação que a igreja desse pastor está vivendo, ela não muda. Porque o pastor, ele está se fingindo, ele não deixa Deus agir, ele não se entrega. E a igreja começa a viver sobre uma falsa força, uma falsa coragem daquele pastor, que não está vindo de Deus. Mas o medo está se transformando em algo na vida dele, que faz ele fingir que está tudo bem, mas na verdade ele está se borrando de medo por dentro. E às vezes a igreja está ali. Olha para ele. Não, irmão, está tudo bem. Vamos lá, Deus está conosco. Mas é mentira. É melhor ele dizer: igreja, vamos orar, que eu estou com muito medo. Vamos orar. Vamos buscar de Deus a água, o pão. Eu já vivi tempos assim, que eu fingia estar tudo bem à frente de uma igreja, quando na verdade não estava. E às vezes, irmão, Deus, ele, para nos encorajar, ele fala de várias maneiras. De várias maneiras. Talvez você já ouviu a música, aquela música De Joelho é Melhor. A música aí, bem antiga. Diz a historinha dessa música que o pastor estava numa luta tremenda na igreja. Aí ele vai engraxar o sapato. E ali tinha um banquinho, mas o rapaz, ele fica de joelho, a posição que ele faz, fica de joelho, porque a posição seria melhor para engraxar o sapato daquele pastor. E o pastor estava buscando de Deus uma resposta, e ele pergunta para o rapaz assim: por que você não sente? O pastor ficou incomodado, podia estar as costas do rapaz ali doendo. E o rapaz diz: porque de joelho é melhor. E diante dessa situação muito simples, como diz o cearense, talvez até muito abestada, mas foi a maneira que aquele pastor, ele tomou aquilo como palavra de Deus e fez efeito positivo. Muito simples. Talvez ele tenha esquecido dessa simplicidade de levar a igreja a orar. E ele diz: igreja, vamos orar, vamos dobrar o joelho. E diz o autor dessa música, que é o pastor, que Deus mudou o padre, Deus mudou a situação. Deus mudou a situação. Então Deus, ele traz uma palavra de encorajamento, ele dá força para que ela se levante e levante o seu filho. Ele fortalece o pastor, ele renova o pastor, ele renova o líder, ele renova o pai de família, a mãe que está com medo. E a terceira providência, diante daquela situação, ele abriu os olhos para ela ver os recursos que estavam ao redor dela. Você veja que o medo foi tão presente na vida de Agar que ela não conseguiu perceber que havia um lago ali perto, que havia água ali perto, para que ela pudesse encher o odre e dar de beber ao seu filho e a ela também. Mas o medo nos cega, o medo não nos deixa ver a solução para a dificuldade. O medo nos domina, nos cega, nos deixa numa situação. E aquela mulher não observou, e Deus abre os olhos dela, e ela observa que do lado dela havia um lago. Quantas vezes, por causa do medo, você não toma uma decisão correta, você não consegue encontrar a saída, e a solução às vezes está tão perto de você. É tão fácil de resolver essa situação, mas o medo tem te cegado, tem te dominado. Deus, ele deu uma palavra de encorajamento, ele fortaleceu aquela mulher, ele abriu os olhos dela, mas ele também acompanhou o desenvolvimento daquele menino. Ele não estava só. Eu não estou só. Você não está só. Irmãos, quando o Senhor diz que até enquanto dormimos, ele trabalha por aquele que nele espera. Então veja, hein? Até enquanto você está dormindo, sem conseguir se defender, está completamente sem defesa nenhuma, está lá dormindo. Até enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando por você, pela sua vida, pela sua casa. Então, deixe que a sua fé em Deus sufoque o medo. Deixe que a sua fé em Deus te traga coragem para mudar de vida, para sair dessa posição. Só que às vezes nós colocamos a fé em pessoas falhas e fracas como nós. E através da decepção, voltamos muitas vezes a estaca zero. E quando ele diz assim: não te espante, porque eu sou o teu Deus. Eu te seguro pela tua mão direita e te digo: não temas. O não temas de Deus para a nossa vida é diferente. Não é um não temas com pena, que às vezes alguém diz assim: oh, irmão Carlos, não temas, Deus está com você. Mas é um não tema com aquela pena tão grande, olhando para o irmão e achando que o irmão é um coitadinho. Quando Deus fala, ele fortalece, ele levanta. Faltava água para ela continuar. Quando acabou a água, quando acabou o pão, o medo a dominou. E o maior medo de Agar era que o seu menino morresse de sede. Qual é o seu maior medo? Que nessa noite você possa lançar todos os seus medos aos pés da cruz. Que nessa noite você possa lançar todas as suas assombrações, todos os teus traumas, todos os teus espantos aos pés de Cristo. E saber que Ele tem cuidado de você. Ele cuida de você, Ele cuida de mim. Ainda que meu pai, ainda que a minha mãe me abandone, ainda que meus amigos todos me traiam, o Senhor não me abandona, o Senhor não me deixa, o Senhor está comigo, ainda que muitos olhem para mim e digam, ele está morrendo, ele está acabando, ele vai cair, agora ele não sai mais dessa. Aí Deus se apresenta e nos fortalece e nos coloca de pé novamente. Amém, igreja? O Salmo 27 diz que o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. A quem temerei? Não deixe que o medo te domine. Sempre você vai sentir medo. Mas não deixe que ele seja mais forte na tua vida. Não deixe que ele te impeça de ir mais longe. Às vezes, o pastor tem medo de ampliar o tempo, será que não vai encher? Às vezes, a pessoa tem medo de concorrer. Às vezes, o medo de ir ao médico. Tantos medos. Deixe que isso seja presente na sua vida. Mas creia que assim como Deus se apresentou no caminho de Agar e de Ismael, Ele está no teu caminho. Ele está na tua vida. Amém? Oremos. Senhor Deus, o Senhor é bom. E o Senhor se apresenta na hora que nós mais precisamos de Ti. Na hora que não tem nada a que nos apoiar. Não tem ninguém mais que possa fazer nada por nós. Não tem mais um socorro humano, ou físico. Quando as nossas forças se acabam, nesta hora o Senhor se apresenta. E mostra que é conosco. E que quantas vezes pensamos que estamos só no deserto. Mas o Senhor manda a providência. O Senhor está presente. E através das tuas providências, percebemos que o Senhor nunca nos deixa. E que o Senhor está conosco a cada dia, a cada caminhada. E quando percebemos o teu agir, Senhor, aí nos fortalecemos cada vez mais. Quando o Senhor diz, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Nos ajuda, Senhor, a aprender a descansar em Ti. Nos ajuda a lançar sobre Ti todas as nossas ansiedades, ó Deus. Nos ajuda a sermos pessoas fervorosas. Que em meio à crise, em meio a tribulações, possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Possamos olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. É isso que eu te peço. Te agradeço em nome de Jesus. Amém.